Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Sim, é amor. Agora 7:02. Super Rádio de Curitiba. AM, ZYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas, 25 metros, 11.765 kHz. 31 metros, 9.565 kHz. 49 metros, 6.060 kHz. Super Rádio de Curitiba, indo mais longe e encurtando distâncias. Bom dia, é um prazer estar em sua companhia. Atenção, mulheres, atenção, atenção, atenção. O mês de março está chegando e nele é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mulheres guerreiras, mulheres que lutam e não perdem a beleza. E a partir do dia 1º estaremos em todos os dias fazendo uma programação muito especial dedicada inteiramente a cada mulher. E nessas programações estaremos orando para que o Senhor abençoe a todas as mulheres do Brasil e de todo o mundo. E você é nossa convidada a ouvir, divulgar e participar de nossas programações. Que Deus abençoe. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Milagre. Testemunhos de fé. Deus é amor. Manhã de domingo. Hoje, último dia do mês de fevereiro. É o 20, 28 de fevereiro, que Deus possa abençoar a sua vida. Já estamos no horário local, manhã de vitória na presença do Senhor. Nós vamos até as 8 horas da manhã, te fazendo companhia. Lembrando que essa programação pertence à Igreja Deus e Amor, que tem na presidência mundial, Eremi Miranda, a responsabilidade estadual do pastor. Vamos juntos. Que temos que falar para os nossos ouvintes, mas que não vamos ter culto. É claro que é triste, a gente lamenta não poder ter culto, mas o motivo, os ouvintes já são sabedores, né? É devido aí o decreto que estamos obedecendo, em virtude aí de aglomeração, não poderemos ter culto, não poderemos ter nada, né? Nenhum evento. Então, a igreja, é claro, vai permanecer aí durante o dia aberta, para que você possa receber um atendimento, né, individualmente. Também se você deseja levar uma oferta para apoiar a obra de Deus, o seu dízimo, pode ir lá. E temos as atendentes da livraria para receber ali você, para que você coloque com as suas próprias mãos, né, a sua oferta no cofre da igreja, o seu dízimo, que Deus vai honrar você. Então, gente, mas vamos lá, eu sei que logo vai passar. Nós poderemos ter um pouco, mas nós vamos receber a bênção do Senhor. sabendo que isso não aplica só a igreja de Deus e amor, não. Isso é todas as igrejas, sendo também a igreja católica, né? Então, em nenhuma igreja se diz, né? Nenhum evento religioso. Então, vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E que Deus possa abençoar, né? Os nossos irmãos. Oremos pelas nossas autoridades que estão aí lutando, que estão aí, né, dando o seu melhor para controlar essa situação. Não é fácil, nos hospitais lotados, é uma coisa terrível, né, Vitor? Mas fazer o quê? É o fim dos tempos, podemos viver isso, o fim dos tempos, e é chegado e muita gente ainda duvida disso, né? Misericórdia. Mas eu me lembro de você.